Destroyer autorizado, repórter localizou. 7 para 2, seu reduzido, 180 nós, temperatura estabilizada, 176. Olimpo 03, copiou a torre? Ah, negativo. Olimpo 03, continua a aproximação, repórter baixar travada. Sente, repórter baixar travada, Olimpo 03. 1, 2. No centro Recife, frequência 1251, alternando 3325. 5-1-1-3-3-2-5 Ocean 6-2-5-9, obrigado. Olimpo 03, check trem, autorizado pouso no 1-0, vento 0, 80 graus, 1-0-9. Sente, baixar travado, livre pouso para Olimpo 03, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Trip 5218. Trip 5218, boa noite. Sua identificação. Vou na proa de TAP para completar a chegada Mari. Desça para 3.000 pés o altímetro 1015. Proa de TAP, descida para. Confirmando, 5.000 pés. 3.000 pés está livre, 5218. Descida para 3.000 pés, proa de TAP, Trip 5218. Estabilizado o ILS, o Gol 1776, com a pista vista. 776 completa ILS X-Ray, chamando torre, 198-396. E-186, já decolagem, 6. Salvador, boa noite, Gol no 776. Gol no 776, continua a aproximação número 2 para pouso, aguarde pista livre. Sim, 776. Salvador, boa noite, da 3197, a informação é X-Ray, autorização para o Galeão. Autorizado o nível de voo 380 para o Galeão, aeroveia superior azul 1-0 até a posição SMAP. Decolando 1-0, curva direita, Dael, Leda, Bridge, Controle da Pera 1208, transponda 51173197. Chamarei. Estou em frente, Lip 03. Uno 776, cheque trem, autorizado pousão no 0, vento 080 graus, 089. Afirmativo, autorizado pouso, repórter embaixo travado, gol no 776. Solo gol no 273 para instrução de táxi, 143 a bordo, 2 horas e 56 minutos de autonomia, alternando cabinas, pronto. Direita, Índia e Alfa, 186 Torre, resultado 0-5, boa noite, gol 1273. Tá ligado para a nave da final, vai manter a sua posição. Gente, o 03, vamos ter posição. Boa noite, voo no 273, ponto espera da 10, pronto. Voo 273, autorizado a linha e manter a cabeceira no 0. Autorizado a linha e manter na 10, voo no 273. Está autorizado o cruzamento, 203? Está autorizado a linha 03. 03, vai iniciar o cruzamento. Uno 776, no solo uso no 1, linha direita, só linha 1-2, 1 nesse manobre. Sim, sim, vai direita 219 agora, 776, obrigado. Ele pegou 3, só pode livrar a notícia. Livre Olimpos, boa noite. Salvador, TAN 3197, puxe e acionamento. Chamarei, tá. Autorizado decolagem da 10, vento 080 graus, 089. Autorizado decolagem da 10 para o gol 1273. De Alfa, pertenece a Juliette, gol no 776. No 273, decolado azul no 3, controle 120, decimal 8. 208, 273. Da EL, passa 1.500. 273, boa, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída da EL. Para o 360, da EL. Trip 5218, desça para 2.000 pés, está autorizado, LS X-Ray, reporte localizador. Chamou o 5218? Estou ativo, comandante. Desça para 2.000 pés. ILS X-Ray está autorizado. Reporte no localizador. 2.000 ILS X-Ray, obrigado. Reportará. Sente via Juliette para 03776. Rodan 3197, informa 115, confie 3 horas e 50. Pátio Indy Alpha, ponto espera, 186, Rodan 3197, por favor. Trip 5218 completa ele é X-Ray chamando torre 18 meia. 18 meia, muito obrigado. 197, está próximo ao posto espera totalmente pronto. Tem possibilidade de decolar sem parada, se autorizado. Torre Salvador, boa noite, Trip 5218. São 3197, autorizando a decolagem da 10, sem parada, adianto 080 graus, 089. Autorizado a decolagem sem parada, tá? 3197-10. Trip 5218, continua a aproximação, o Ed fica livre. Aguardamos. Amazon, muito boa noite, WebJet 6728, descida na sua escuta. Boa noite, 6728. Prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 015. Mari 3.015, Web, 6728. São 3197, decolado 20, controle 120, decimal 8. Para Salvador 208, São 3197, boa noite. Chame Centro Recife no 251, no alterno 3325. 513325. Boa noite. Boa. Para Salvador, boa noite. São 3197, 1910, Nazael. 3197, boa. Contato radar na decolagem, suba 380, Dael. 380, subindo, autorizaria da presente direto, Dael? Ainda, direto, Leda, 3197. Melhor ainda, direto, Leda, muito obrigado. Sinal 380. Manda WebJet 6728, vai descer até 3.000? 3.000, livres e restrições em TAP. Muitíssimo obrigado, 3.000 5218, no solo 23, livre direita, solo em 121, decimal 9. 219, obrigado. Solo, triple 5218, livrou táxi na sua escuta, boa noite. Remota, parte principal, obrigado. Paulo, podia confirmar a sua posição do 5218, 14 ou 13? Ah, ok, obrigado. Web 6728, desça para 2000 pés, ajuste 1015, autorizado final ILS X-Ray, reporta estabilizando o localizador. 2015, autorizado X-Ray, reporta no lock Web 6728. Utilizou o localizador WebJet 6728. Web 6728, chame torre 118, desse momento. 186, obrigado, boa. Salvador, muitíssimo boa noite, WebJet 6728 na final, baixou e travou. Web 6728, autorizado pouso no 0, vento 080 graus, 109. Autorizado pouso no 0, WebJet 6728.